Thank you. sessão 110. Sensibilidade iceberg. Layer 01. Thank you.

Perceções. Domingo para segunda, 0 horas. Thank you. Thank you. Be careful how you respond, 'cause you love.